músicos conhecidos de um certo meio underground nos Estados Unidos da América. Em trio agora apresentam-se enquanto The Psychic Paramount. Este é o mais recente trabalho, Tu, do rock mais abrasivo que temos ouvido nos últimos tempos, agora que os japoneses Boris estão um pouco mais calmos e que os Lightning Bolt não têm dado notícias. Começamos com o tema DDB, precisamente do referido disco dos Psychic Paramount, e há quem já tenha percebido que estamos com as 2 horas de orelha extra à sexta-feira à noite na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e depois em Portugal ao sábado, RUC, Rua e Castrense. São as nossas boas-vindas. Figura mítica de um género musical híbrido, algo entre ou com influências do country, do cajun, entre mais alguns estilos musicais, e que é apanágio dos estados do sul da América do Norte, principalmente a fronteira entre a Louisiana e o Texas. Falamos de Marcia Ball, ao que sabemos este é o seu último trabalho, já tem alguns meses, chama-se Roadside Attractions, e por aqui juntamente com os Psychic Paramount, dar a entrada à primeira hora de Orelha Extra, o tema The Party's Still Going On. Esperemos que assim seja. Uma festa que prossegue agora com um momento mais calmo. É o trio sueco Tape, os dois irmãos Andreas Bertling e Johan Bertling, aliados a Thomas Alonsten. Mais recente Revelations Companions. Calling all aliens, calling all aliens. at my rifle. Summer camp is such a drag. A rip into my lemon trifle. I'm too old to play. Capture the flag. Someone's given French kiss lessons. How else will we learn to love? Have you ever been to Venice? Have you ever mauled the prey? Well, I am so damn good at tennis. Will the cat come back the very next day? Stephen Malkmus com os The Jigs, onde está, por exemplo, a excelente baterista Janet Weiss, que fez parte das Leaderkin e também faz ainda, juntamente com Sam Coombs dos Quasi, e tem novo projeto com uma ex-colega, precisamente nas Leaderkin, e Carrie Brownstein, e também ela muito recomendável, Mary Timoney, os Wild Flag, que mais semana, menos semana, rodam por aqui na orelha extra. Último trabalho para Mr. Malkmus, de nome Mirror Traffic. Ficámos com dois temas que foram eles, Stick Figures, In Love, e depois Spaz. De seguida, para música nova, é estreia para um trio de São Francisco na Califórnia, Josh Miller, Ajax Green e Layla Cooper. Chamam-se The Wrong Words, e o disco foi gravado por Greg Ashley dos The Grease, uma banda que rodou por aqui nestas emissões há algum tempo atrás, e algum é relativo, salvo erro, para aí há uns 3 anos que os Grease não lançam um novo trabalho. Chamam-se, como dissemos, The Wrong Words, e foi editado pela excelente editora Trouble in Mind, é homónimo. We'll be right back. por enquanto somente com este tema bem curtinho, Just the Right Place. É o álbum homónimo estreia para o trio The Wrong Words, estreantes por aqui, o que não é o caso do senhor que se segue. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. Down. Teve edição própria em 2010 e volta de novo agora estas 2 horas de Orelha Extra, já que foi editado em vinil através da norte-americana Northern Spy. Falamos do disco que se intitula Catbirds and Cardinals e vem assinado Dan Melcher and Das Menace. 3 temas, 2 deles já para trás, Summer in Siberia e The Forest of Tin. O seguinte, Deep Fried Circuits. Deep Fried Circuits sending transmissions, chewing up the skyline, visionary pangs, big malfunction, X-ray vision, straight through the scenery, making other plans. I wanna take you, I wanna take you, I wanna take you with me when I go next time. Wild antennae wiggling slightly, excavating rivers, 1, 2, 3. Switch off radar, ice and spanners, messing up the landscape extensively. I wanna take you, I wanna take you, I wanna take you with me when I go next time. Deep fried circuits messing with the mainframe, stained glass shards are whistling, big premonition, teabag poet speaking sotto voce, bristling. I wanna take you, I wanna take you, I wanna take you with me when I go next time. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje com música de amanhã.

aproximamos a passos largos do final desta primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita e com o casalinho Peaking Lights do longa duração 936, desta vez Tiger Eyes Laid Back, para continuar ainda nos minutos que nos separam do final desta primeira parte. Jesse Sykes and the Sweet Hereafter. We'll be right back. grupo Marble Sun, Jesse Sykes and the Sweet Hereafter, o tema Your Own Kind, e de seguida regressamos a Doug Stanhope, Oslo, Burning the Bridge to Nowhere. I was building this thing, or I was having it built for me. So I'm supposed to start it out as going to be a storage shed in my side yard because I needed some storage. I had space in the, and I had my buddy, he's going to build it for me. But then we'd drink together at the end of the day and we'd start building this thing way bigger. Wait a minute. Instead of just a shed, we could make the slab bigger, right? And make it more like a studio. Wait, we could make like a recording studio. And put you, we could put a deck on the top of the thing. This turned into this fucking gigantic money pit, 10 months of building. And right at the beginning, this is right before the election, the guy who had to deliver the materials for the project, he's bringing all his shit in. And he's a fucking regular, he's one of those guys that can't just do his job and fucking leave. He's going to tell you all his opinions about the world while he works. Well, yeah, you're going to. And it's right before the election, and he's going, wow, this is costing you a lot of money. You better spend it while you can, because if Obama gets elected, all your money's going to be going to taxes. And I go, well, just to be devil's advocate, Obama's still pro-choice. And if it weren't for my right to have an abortion, I wouldn't have all this disposable income to be wasting on unnecessary projects in my side yard. If it weren't for the abortion right, I would not, all this deck money would be going to some stupid kid's braces or her fucking college fund, maybe even have to pay for her abortion later in life so she didn't fuck up her life like I did. You don't have the baby. You get a lot of extra money for fucking taxes, fucking concert tickets, Norwegian beer. You save, you get rid of the baby, maybe one day you'll afford to be drunk in Norway. And alcoholism is really not something that you should strive for as a sign of financial success. You don't have the baby, you get a lot of extra money. And good for the environment. I know in Norway, you're all about the environment. You have a lot of stringent rules and regulations about recycling and fucking. Yeah. How many babies can you have? As many as you want? Then all the other shit is pointless. Fucking, your uterus is the biggest polluter on this planet, ladies. Your combined uteri is more destructive to this planet than 1,000 Dow chemical corporations. One fucking baby. If you're already recycling at your optimum, one baby still will increase your carbon footprint 40 times. The next time you see a hybrid car with a baby seat in it, smash the fucking windows out of that car, Fight Club style. Steal the baby seat, leave a condom where the baby seat was, and see if you send a message. Because that is every sanctimonious cunt that thinks that they're part of the solution when they're the exact problem. You're the fucking problem, lady. If you don't have the baby, you could drive a whole fleet of Hummers to and from work a long way, a whole funeral procession, a dozen Hummers, and you could circle the block waiting for optimum parking, throw McDonald's bags out the window, hang your ass out and fart styrofoam packing peanuts into the atmosphere and still not cause a fraction of the damage that one stupid fucking baby will cause to this planet. Sorry. God damn it. I hate good audiences. They fuck up my timing. So every time you have a kid, you're not only just fucking up the environment, you're devaluing humanity. Humanity's no different than any other commodity where the more you have, the less it's worth. is where you hear old people talk about, you know, this used to be a community. When we grew up here in the 40s, this neighborhood was a community and everybody knew everybody else's name. And when you'd see someone, you'd don your hat. Good morning, Mrs. Robinson. And everyone knew the postman. Now everyone's just rude and self-centered. No one talks to anybody and it's a whole different... You know why, lady? Because when it was a fucking cool, nice neighborhood, you had fucking 10 kids and they all had fucking 10 kids. And now it's just a concentration camp of fucking people and you've fucking devalued the currency. And the people aren't worth any. It's the same, like, if you had a kitten at home. Imagine you had a little kitten at home and it gave you great joy. Hello, Mr. Bimbles. How was your night? I went out with Kevin and he still doesn't want to have a commitment, but I don't need a commitment because I have you. You're all I need, Mr. Bimbles. You get actual joy from that kitten. Imagine if you went home tonight, all of a sudden, there's 675 kittens in that same one-bedroom apartment. You'd be going, motherfucking kittens everywhere. I'll fucking kill, goddammit. Kevin, get my golf shoes. We're fucking killing kittens tonight. I will twist your... Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 2 da tarde, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Nickel Harp é um instrumento mais conhecido da tradição musical sueca, mas no século XV era também bastante conhecido no resto da Europa. Hoje em dia, nem por isso. Por aqui temos o novo álbum do exímio tocador deste instrumento, cujo título do disco diz tudo. Chama-se Nickel Harp Solo. Falamos de Didier François e este novo trabalho do músico sai através da editora belga Home Records. O início da segunda e última hora de Orelha Extra com dois temas, precisamente do referido álbum Nine, um original do mesmo Didier François, e depois de Eric Satie, Gnossienne Número 3. Give me a rainy grey, drizzly day. I feel okay when the skies are grey. Like the bullfrog in the reeds, a tiny pulse is all I need. ontem, hoje e sempre, Robin Hitchcock, o disco gravado para os amigos noruegueses Tromsø Kaptein, Dismal City e Old Man Weather. Summer's high and the nights are drawing in. You feel it in your skin. No one's suffering. There's a breeze catching in your sail. There used to be a gale. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Walking back in the street, feet making decisions that are hard to believe. Been living the dream, broken down, open to the people's screams. Without making a sound we can see, sheep's milk for children growing up at the seams. And you can count the degrees, heat waves, a record breaking up the TV sets. Bet that I'll be joining the team. People that are glued to the screen. I'm thinking of joining the team of middle-aged people that are glued to the screen. I never was learning the words, rehearsing for a person in the corner of the scenes. Dress rehearsal, keeping the teens blessed by their impressions of the fantasy world. Getting big enough for the queens, enrolled in a position only fit for a king. Handpicked, selected for this group of esteem. People who've been joining the team. I'm better off leaving it be. To cease things and kick it to the bitter degree. But now it's easy to see old friends unfolding. Chamam-se Appetite, o disco vem intitulado Scattered, Smothered, Covered. Desta vez resolvemos escolher Joining the Team. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita no Brasil Rádio UFSCar à sexta-feira à noite e depois em Portugal ao sábado, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Continuamos com a junção de Dustin O'Halloran e Adam Wiltz e este dos Stars of the Lead no projeto A Winged Victory for the Sullen. O álbum é homónimo e vamos ouvir os dois temas que servem de tributo ao malogrado Mark Lingos. Chamam-se Requiem for the Static King Part 1 e Requiem for the Static King Part 2. Static King era precisamente o apelido que Mark Lingos usava e que utilizou também para batizar o seu estúdio de gravação, A Winged Victory for the Sullen. Thank you. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Manifesto anti-Dantas e por extenso, por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. Basta, pum! Basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um Dantas é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos, é uma resma de charlatães e de vendidos e só pode parir abaixo do zero. Abaixo a geração! Morra o Dantas, morra! Pim! Uma geração com um Dantas a cavalo é um burro impotente. Uma geração com um Dantas à proa é uma canoa em seco. O Dantas é um cigano. O Dantas é meio cigano. O Dantas saberá gramática, saberá sintase, saberá medicina, saberá fazer ceias para cardeais, saberá tudo, menos escrever, que é a única coisa que ele faz. O Dantas pesca tanto de poesia que até faz sonetos com ligas de duquesas. O Dantas é um habilidoso. O Dantas veste-se mal. O Dantas usa cerolas de malha. O Dantas especula e inocula os concubinos. O Dantas é Dantas. O Dantas é Júlio. Morra, o Dantas, morra. Pim. O Dantas fez uma soror mariana que tanto podia ser como a soror Inês ou a Inês de Castro ou a Leonor Teles ou o Mestre Davis ou a Danha Constança ou a Noca Trineta ou a Maria Rapaz. E o Dantas teve claque. E o Dantas teve palmas. E o Dantas agradeceu. O Dantas é um ciganão. Não é preciso ir para o Recio para se ser pantomineiro. Basta ser-se pantomineiro. Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador. Basta escrever como Dantas. Basta não ter escrúpulos, nem morais, nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas, com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho. Basta ser muito delicado e usar coco e olhos meigos. Basta ser Judas. Basta ser Dantas. Morra, o Dantas, morra. Pim. O Dantas nasceu para provar que nem todos os que escrevem sabem escrever. O Dantas é um autómato que deita para fora o que a gente já sabe que vai sair. Mas é preciso deitar dinheiro. O Dantas é um soneto dele próprio. O Dantas em gênio nem chega à pólvora seca. E em talento é pim-pam-pum. O Dantas nu é horroroso. O Dantas cheira mal da boca. Morra, o Dantas, morra. Pim. O Dantas é o escárnio da consciência. Se o Dantas é português, eu quero ser espanhol. O Dantas é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O Dantas é a meta da decadência mental. E ainda há quem não core quando diz admirar o Dantas. E ainda há quem lhe estenda a mão. E quem lhe lava a roupa. E quem tenha dó do Dantas. E ainda há quem duvide de que o Dantas não vale nada. E que não sabe nada. E que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Vocês não sabem quem é a soror Mariana do Dantas? Eu vou-lhes contar. A princípio, por cartazes, entrevistas e outras preparações com as quais nada temos a ver, pensei tratar-se da soror Mariana Alcoforado, a pseudo-autora daquelas cartas francesas que dois ilustres senhores desta terra não descansaram enquanto não estragaram para português. Quando subiu o pano, também não fui capaz de distinguir porque era noite muito escura e só depois do meio do bate é que descobri que era de madrugada porque o bispo de Beja disse que tinha estado à espera do nascer do sol. A Mariana vem descendo uma escada estreitíssima, mas não vem só. Traz também o Chamilly, que eu não cheguei a ver, ouvindo apenas uma voz muito conhecida aqui na Brasileira do Chiado. Pouco depois, o bispo de Beja é que me disse que ele trazia calções vermelhos. A Mariana e o Chamilly estão sozinhos em cena e às escuras, dando a entender perfeitamente que fizeram indecências no quarto. Depois, Chamilly, completamente satisfeito, despede-se e salta pela janela com grande mágoa da freira lacrimosa. E ainda hoje os turistas têm a ocasião de observar as grades arrombadas da janela do quinto andar do convento da Conceição de Beja, na Rua do Touro, por onde se diz que fugiu o célebre capitão de cavalos em Paris e dentista em Lisboa. A Mariana, que é histérica, começa a chorar desatinadamente nos braços da sua confidente, excelente pau de cabeleira, Soror Ignês. Venham descendo pela dita estreitíssima escada várias marianas todas iguais e de candeias acesas, menos uma, que usa óculos e bengala e anda toda curvada para a frente, o que quer dizer que é a abadesa. E seria até uma excelente personificação das bruxas de Goya se quando falasse não tivesse aquela voz tão fresca e maviosa da tia Felicidade da vizinha do lado. E reparando nos dois vultos, interrogas passadamente com cadência, austeridade e imensa falta de corda. Quem está aí e de candeias apagadas? Foi o vento, dizem as pobres inocentes varadas de terror. E a abadesa que só é velha nos óculos, na bengala e andar curvada para a frente, manda tocar a sineta, que é um dó de alma ouvi-la assim tão debilitada. Vão todas para o coro, mas eis que de repente batem no portão e sem se anunciar nem limpar-se da poeira, sobe a escada e entra pelo salão um bispo de Beja que quando era novo fez brejeirices com a menina do chocolate. Agora, completamente emendado, revela a abadesa que sabe por cartas que há homens que vão às mulheres do convento e ainda há pouco vira um de cavalos a saltar pela janela. A abadesa diz que efetivamente já há tempos que vinha dando pela falta de galinhas e tão inocentinha coitada que naqueles 80 anos ainda não teve tempo para descobrir a razão da humanidade estar dividida em homens e mulheres. Depois de seres embaraços do bispo, é que ela deu com o atrevimento e mandou chamar as duas freiras de há pouco com as candeias apagadas. Nesta altura, esta peça policial toma um pedaço de interesse porque o bispo ora parece um polícia de investigação disfarçado em bispo, ora um bispo com a falta de delicadeza de um polícia de investigação e tão perspicaz que descobre em menos de meio minuto o que o público já está a farto de saber, que a Mariana dormiu com o Noel. O pior é que a Mariana foi à serra com as inscrições do bispo e desata a berrar como quem se estava marimbando para tudo aquilo. Esteve mesmo muito perto de estreitar com um par de murros na coroa do bispo, no que se mostrou de um atrevimento, de uma insolência, de uma decisão refilona que excedeu todas as expectativas. Ouve-se uma corneta tocar uma marcha de clarins e Mariana, sentindo nas patas dos cavalos toda a alma do seu preferido, foi qual pardalita engaiolada a correr até às grades da janela a gritar desalmadamente pelo seu Noel. Grita, assobia, redopia, pia, rasga-se, magoa-se e cai de costas com um acidente que já previamente tinha avisado o público e o pano também cai e o espectador também cai da paciência abaixo e desata numa destas pateadas tão enormes, tão monumentais que todos os jornais de Lisboa no dia seguinte foram unânimes naquele êxito teatral do Dantas. A única consolação que os espectadores decentes tiveram foi a certeza de que aquilo não era a Soror Mariana Alcoforado, mas sim uma merda ariana Aldantas Coforado que tinha cheliques e exageros sexuais. Continua o Sr. Dantas a escrever assim, que há de ganhar muito com o Alcoforado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um Orivos do Porto e uma exposição das maquetes para o seu monumento erecto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a Praça de Camões mudada em Praça de Doutor Júlio Dantas e com festas da cidade pelos aniversários e sabonetes em conta Júlio Dantas e pastas Dantas para os dentes e graxas Dantas para as botas e nívia Dantas e comprimidos Dantas e autocolismos Dantas e Dantas, Dantas, Dantas, Dantas e limonada Dantas Magnésia. E fique sabendo, Dantas, que se um dia houver justiça em Portugal, todo mundo saberá que o autor dos Lusíadas é o Dantas, que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões. E fique sabendo, Dantas, que se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam dois séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa? Não, mil vezes não. Temos além disso o Xianca, que já fez rimas para Alves Barrota, que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Xianca. E as pinoquices do Vasco Mendonça Alves passadas no tempo da avózinha. E as infelicidades de Ramada Curto. E o talento insólito de Urbano Rodrigues. E as gaitadas do Bran. E as traduções só para homens do ilustríssimo, excelentíssimo Sr. Melo Barreto. E o Frei Matas Nunes Mocho. E a Inês Ciflítica do Faustino, e as imbecilidades do Sousa Costa, e mais pedantices do Dantas, e o Alberto Sousa, ou Dantas do Desenho, e os jornalistas do Século, e da Capital, e do Notícias, e do País, e do Dia, e da Nação, e da República, e da Luta, e de todos, todos os jornais, e os atores de todos os teatros, e todos os pintores das belas artes, e todos os artistas de Portugal que eu não gosto, e os da Águia do Porto, e os Palermas de Coimbra, e a estupidez do Aldemir César, e do Dr. José de Figueiredo, o amante do museu, e ao, Sousa Pinto, e os burros de Cacilhas, e os menus do Alfredo Guisado, e o raquítico Albino Forjás Sampaio, crítico da luta, a quem o fialho com a imensa piada interessou que tinha talento, e todos os que são políticos e artistas, e as exposições anuais das belas artes, e todas as maquetes do Marquês de Pombal, e as do Camões em Paris, e os Vaz, e os Estrelas, os Lacerdas, os Lucenas, os Rosas, os Costas, os Almeidas, os Camachos, os Cunhas, os Carneiros, os Barros, os Silvas, os Gomes, os Velhos, os Idiotas, os Arranjistas, os Impotentes, os Celerados, os Vencidos, os Imbecis, os Páreos, os Ascetas, os Lopes, os Peixotos, os Motas, os Godinhos, os Teixeiras, os Diabo que os Leve, os Constantinos, os Tertulianos, os Gravos, Manto, os Bahia, os Mendonça, os Barzão, os Matos, os Alves, os Albuquerques, os Sousas e todos os Dantas que houver por aí! E as convicções urgentes do Homem Cristo Pai, e as convicções catitas do Homem Cristo Filho, e os concertos do Blanc, e as estátuas ao Lé, ao Essa e ao Despertar, e tudo que seja arte em Portugal, e tudo, tudo por causa do Dantas. Morra o Dantas, morra, pim. Portugal, que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo, o país mais selvagem de todas as Áfricas, o exílio dos degradados e dos indiferentes, a África reclusa dos europeus, o entulho das desvantagens e dos sobejos, Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia, se é que a sua cegueira não é incurável, e então gritará comigo, a meu lado, a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa desse lado. Morra, Dantas, morra! Pim. José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu, futurista e tudo. E deve haver por aí agora, desse lado, quem esteja a pensar que raio que este gajo se lembra de vez em quando. E é mesmo verdade, a recuperação de um disco daquilo que para nós foi um dos maiores atores de todo o tempo, Mário Viegas, e a comemorar o centenário de Almada Negreiros. Este é logo o primeiro tema e é o histórico poema de José de Almada Negreiros, Manifesto Anti-Dantas. E quantos é que vocês por aí não conhecem de Dantas? É o que me falta, infelizmente. Almada Negreiros há muito pouco já. O disco, como dissemos, foi editado em 93. Há mais para ouvir nas próximas emissões da Orelha Extra. Mário Viegas no centenário de Almada Negreiros. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Reta final de mais duas horas de Orelha Extra, e agora para apresentarmos por aqui uma figura histórica da música que já anda nestas coisas desde a década de 70, fez parte de seminais projetos como, por exemplo, logo no final da década de 70, os Voidoids, de Richard Hell. Entretanto, teve um projeto próprio com outros músicos norte-americanos, The Outsets, e até os próprios Clash gostaram tanto dele que o convidaram para tocar nesse seminal disco que foi Sandinista. Fez também uma perninha nos britânicos Shriekback, e agora, ao fim de muitos, muitos anos, regressa com um excelente disco nunca imaginámos, e acompanhado pela banda espanhola Cápsula. Falamos de Ivan Julian e o álbum intitula-se The Naked Flame. We used to think it was the power. regresso ao fim de muitos anos do guitarrista nova-iorquino Evan Julian, acompanhado pelos espanhóis Cápsula, o álbum The Naked Flame, por aqui A Young Man's Money. Termino destas duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita e mesmo até ao fim Julie Holter, do álbum Tragedy. Tchau, fiquem bem. Thank you. I heard the tidings.